pegar duas garotas. Ocorreu, nem chamei ainda. Duas grafiteiras pra dançar aqui em cima do palco. Chega, Carla. O Eto não vai brigar, não. Vambora, galera! Vai! Sambadinha, sambadinha, sambadinha, sambadinha, sambadinha do negão. Os braços vem quebrando. Sambadinha. Entra na swingueira do negão. Sambadinha. Olha a quebradinha do papai. Sambadinha. A swingueira da galera. Cruza os braços vem quebrando. Sambadinha. Olha a swingueira do negão. Sambadinha. Olha a sambadinha que é sucesso. Sambadinha. A swingueira da galera. Tá bom, negão?